Páscoa em Revista pela Rádio UFSCar 95,3 Escute Diferente. E hoje aqui presente, o professor Clésio, o professor Toninho, o Arnaldo, que é... ele... você trabalha com suprimentos? E logística. Cirurgística. E estudante de História, certo? Exatamente. Também a Graziele Fermiano Aguiar e a Neucideia Aparecida Silva, com o Nago, professora e doutora de Psicologia de Educação e Clínica. Boa tarde, ouvintes. É uma satisfação estar com vocês novamente, com mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui, cercado de amigos, né, com a professora Neucideia, que é uma grande amiga nossa, que sempre atuou na área de educação, no Instituto de Estudos Avançados da USP, né, e vem desenvolvendo vários projetos com as escolas públicas, né, da educação básica. E está desenvolvendo conosco lá um projeto na área de geografia, né, em que compreende o estudo de cidades co-irmãs, que se diz, né? Ela vai explicar melhor para nós o que vem a ser isso. E nós temos também a Grazi, que está nesse projeto, a Graziele, que vem desenvolvendo um trabalho também muito brilhante em cima disso, e com a coordenação do professor João de Oliveira, nosso amigo também de geografia. Eu acho que nós teremos um papo muito agradável hoje sobre esse projeto inovador, né, de geografia. Boa tarde, Neucideia, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Tá? Primeiro, eu gostaria de agradecer. E é sempre uma oportunidade, né, de estarmos falando, né, sobre os trabalhos, né, e o comprometimento de vários professores das escolas públicas, principalmente o Jesuíno de Arruda, né, a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, que nós, né, lá do Instituto de Estudos Avançados da USP, né, é o nosso xodó, porque já vem desde alguns anos, né, nós encontramos as portas abertas para desenvolvermos os nossos projetos lá. Claro que o objetivo é sempre estar melhorando a questão da educação básica, a questão do ensino médio, né? Então, assim, a gente tem um trabalho muito grande da divulgação científica, né, mas também da questão da inclusão digital, né? Então, nossos projetos sempre é estar colocando a questão da tecnologia, da informação, né, com o objetivo de favorecer, de mostrar uma nova linguagem, né, que é possível os professores trabalhar, claro, que com a colaboração de outros pesquisadores, com bolsista, né, porque nós sabemos que são classes numerosas, né. E, como o professor Toninho colocou, eu tive o prazer, no ano passado, desenvolver um projeto, né, que foi inclusive foco de também apresentado aqui na rádio, né, sobre a sustentabilidade, que foi um trabalho que versou sobre a interdisciplinariedade entre várias disciplinas, né? História, ciências, né? Porque como eu falei que é divulgação científica, difusão, né, a gente sempre inclui as ciências, né, com o objetivo de que a gente possa fazer trabalhos multidisciplinares, contemplando a história, né, porque a gente tem toda a trajetória histórica, o processo histórico, que é muito importante, né, o legado, se a gente pensar em termos, né, teria inúmeras coisas para falar, mas em termos dos pesquisadores ou dos grandes cientistas, ele também tem toda uma trajetória histórica, né, e assim por diante, né. Mas hoje, em especial, nós viemos aqui para estar falando sobre um projeto, né, também eu considero inovador, no sentido de que é um trabalho que, no momento, a gente está denominando a geografia em rede social, né? Ou seja, o objetivo do trabalho é construir um blog, né, onde haja interação através de redes sociais, né? Ou seja, o professor, que ele é o... nós, né, somos os mentores, mas o professor João Carlos de Oliveira, que é o grande... colaborador, o grande orientador desse trabalho, né? Então nós vamos, né, a ideia foi o seguinte: nós vamos conhecer, nós vamos viajar, né, com essa meninada aí, né, pelas diferentes regiões do nosso Brasil. Então nós vamos conhecer as regiões desde relevo, população, né, A Graziella também, Graziella depois vai complementar, porque ela já mandou até carta para um prefeito, né? Então, a gente estudar as cidades e se corresponder, obter informações mais detalhadas sobre aquela cidade, se corresponder com uma turma ou com a Secretaria de Educação, né? A gente está trocando informação, né, sobre a aprendizagem realmente de cada região do nosso país. Né? E esse blog vai facilitar com que os alunos, né, interajam, né, desde o norte, sul, né, leste, oeste, né, desde os rincões mais longínquos do nosso país, onde haja internet. Né? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Toninho, Alexandre, senhor Arnaldo. Boa tarde, Lucideia, Grazi. Né? Grazi, a gente tem que fazer uma ressalva aqui, que é uma brilhante aluna, tá? Ela está sempre participando de tudo quanto é tipo de projeto que tem na escola. Ela é uma aluna que a gente, às vezes, faz a gente pensar que compensa ainda a gente estar dando aula, tá? Com certeza. Grazi, como é que foi esse projeto no início? A distribuição das regiões que a Nilcideia falou? Como que o professor João distribuiu isso dentro da sala de aula? Bom, no início, o professor João escolheu os alunos, os grupos, escolheu os grupos, cada aluno que vai representar o grupo, e cada aluno das cinco regiões escolheu uma região, não foi por sorteio, nada, cada aluno escolheu uma região. E aí cada aluno também escolheu o seu grupo e houve a distribuição assim. Quantos grupos foram formados? Cinco. Cinco cada grupos? Um representando uma região do Brasil. A sua sala tem quantos alunos? 40 e 45. Então, um grupo de mais ou menos 9 alunos? Sim. É. E como que foi esse processo de escolha? Não houve tumulto porque, de repente, algum aluno resolveu escolher a mesma região que o outro? Ou tem mais afinidade com uma determinada região? Porque a gente sabe que ali na escola existem alunos de quase todas as regiões do nosso país. As salas de aula, se você entra na sala de aula, você vê que tem aluno que proveniente da região norte, da região nordeste, sul e etc. E a escolha foi bem tranquilinha? Foi tranquilo. Cada um escolheu, assim, a região que gosta, mas não houve briga, disputa por região, nada. Foi tranquilo. E o seu grupo? Escolheu qual região? Sul? Escolheu o sul. E o que vocês vão fazer? Bom, primeiro nós vamos... Escolhemos o sul e do sul a gente escolheu uma região, um município, que foi Gramado. E no caso do projeto, é você pesquisar e estudar profundamente a região, tanto a parte de relevo, quanto economia, história, cultura, etc. Turismo. Costumes, tudo. E nosso grupo, bom, eu tomei a iniciativa de enviar uma carta ao prefeito para solicitar uma pesquisa de campo, na verdade, mas também para estar pedindo informações sobre o município, sobre o estado, porque assim, mantendo contato com pessoas que moram lá, fica bem mais fácil você poder fazer o projeto sobre o seu grupo. E a resposta já veio? Bom, estou esperando ainda. E como é que você obteve os contatos do prefeito? Eu entrei no site da prefeitura de Gramado e peguei as informações, os dados todos sobre a Secretaria da Educação, do vice-prefeito e do prefeito. Hoje nós contamos aqui com o Arnaldo. Deixa também. Só, desculpa, professor, posso só interromper? Que nós falamos, né, bastante sobre o blog, né, que está sendo elaborado. E nós esquecemos que ele já pode ser acessado. Né, então, o blog é jesuinogeographic.blogspot.com. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Dentro de alguns minutos estaremos de volta com mais um bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje com a professora Nilcideia, né, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Nas casas Bahia, Mama África, a minha mãe é mãe solteira, neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Seus filhos, seu lodunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais. Filhinho, dá um tempo, é tanto bom também. O ritmo de vida de mama. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Deve ser legal, ser negão, ser legal. Deve ser legal, ser negão. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mama África, a minha mama África, a minha mama África. Voltamos com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista pela Rádio UFSCar 95,3, Escute Diferente. Então hoje, como disse a Alexandra, nós estamos com o nosso querido amigo aqui, o Arnaldo, que é um... Corrigindo, que ele é um executivo da empresa Latina e trabalha com suplemento logística, né? Isso. E já que estamos falando em Gramado e ele conhece bastante, né? Aliás, ele já conhece o Brasil inteiro, né? Parte do mundo. Conheço alguns lugares, né? O Brasil é muito grande. Força de expressão, Arnaldo. Por favor, fale um pouquinho sobre Gramado pra gente. Bom, em primeiro lugar, Gramado é uma cidade linda, que tem um Natal maravilhoso, tá certo? Se a professora, por favor, me corrija, mas se não me engano é a Cidade Luz. Tá certo? E faz um trabalho interessantíssimo nesse Natal, porque usa materiais reciclados. Então é algo fantástico que... E aí com... utilizando a internet, é uma possibilidade do aluno sair do abstrato e ver imagens que facilita a compreensão. Parabéns pela escolha de Gramado, porque é uma cidade de uma cultura muito grande. Tem o Festival de Cinema de Gramado, que é um dos mais importantes festivais de cinema do Brasil, onde o evento acontece na época de inverno, e é uma cidade colonizada muito pelos alemães, tá certo? Então, resumindo, ela fica na Serra Gaúcha e é um dos lugares que neva no inverno, né? Então você tem uma atração turística extremamente importante, e a nossa cidade de São Carlos precisa desenvolver o seu lado turístico, e Gramado é um grande exemplo de como isso pode ser desenvolvido. Parabéns pela escolha e pela pesquisa. Eu acho que você vai poder contribuir bastante com São Carlos. Uma questão. Você mencionou que vocês são um grupo de 45 alunos e são 5 regiões, então, em média, cada grupo tem 5 alunos. E como é que são a participação dos alunos em cada grupo? Todos efetivamente se interessam? Ou você tem pessoas mais interessadas e alguns nem tanto? Ah, sempre as exceções, né? Uns não são tão interessados assim. Mas todos colaboram, todos participam, pesquisam para ajudar na pesquisa da região escolhida. A gente tem observado muito que a questão da informática como uma nova ferramenta para o professor, ela tem motivado muito o aluno. Nós temos dados mesmo de pesquisa, por exemplo, nesse trabalho que nós comentamos, nós já estamos no quarto almanaque digital, nós chamamos. O primeiro foi sobre astronomia, o segundo foi sobre os benefícios do mel, de uma forma geral. O terceiro foi sustentabilidade, alternativas do futuro encontradas no passado, né? Aí engloba vários temas, né, professor? E o quarto almanaque digital, que está saindo agora, que foi o ano passado, sobre o Ano Internacional da Química e das Florestas. Sendo que os alunos não só desenvolvem esses conteúdos dentro da sala de aula sob orientação do professor. Existem workshops, oficinas de PowerPoint que ensinam os alunos a reverter esse material, esse conteúdo, de uma maneira mais atrativa. Então, assim, alunos do Conselho de Educação Básica, quinta série, sexta série, né, professor? E eles desenvolvem PowerPoint, Movie Maker, eles fotográficam, eles fazem dramatização e eles mesmo filmam, né, ou com celular. Então, assim, há uma participação muito grande. Tem alunos que a professora fala assim, não, esse aqui é do grupo, eles são terríveis. Ou aquela turma ali é uma turma um pouco mais difícil de se lidar. Quando vai para a sala de informática, eles se rebelam, assim, bastante empenhado na tarefa, né? Foge um pouquinho, mas a gente tem o controle, né? Eles voltam. Então, assim, há um interesse muito grande, né? Até alunos com problemas de disciplina, eles desenvolvem o trabalho, né? E como a gente tem, pelo menos nós do Estúdio de Estudos Avançados, quando a gente faz com uma turma, a gente não escolhe assim, ah, não, se o professor dá aula para as 5 primeiras séries, a gente vai trabalhar com 5 primeiras séries. Então, se cada turma média de 40, 45 alunos. Então, a gente faz esses projetos com, em média, 200 alunos. Entendeu? Agora, é difícil conciliar, por isso que eu comentei no início. É difícil para o professor manter o aluno motivado e para o professor também, porque é sub-humano se eu trabalhar numa turma de 40, 45 alunos. Então, o professor, ele precisa do suporte, né? E no caso desses projetos desenvolvidos pelo Instituto de Estudos Avançados, é o suporte com bolsista, com uma orientação nossa, porque nós temos lá no Instituto de Estudos Avançados uma agência, Agência Multimídia de Difusão Científica e Educacional, onde esses trabalhos, então existe lá a parte do mural do professor. Então todos esses trabalhos que são desenvolvidos, ou workshops, oficinas sobre PowerPoint, sobre Movie Maker, o trabalho que os professores, o fruto do produto final do trabalho dele é postado nessa agência do Ciência Web. Né? E o outro lado, como eu falei, como é uma agência de difusão, tem todos trabalhos de interesse de pesquisadores da USP que a gente divulga. Tem um trabalho com aluno do ensino médio, nós temos 4 bolsistas do ensino médio, da Escola Jesuíno de Arruda, Escola Sebastião de Oliveira Rocha, Arlindo Bittencourt, e outra que eu não me lembro agora. Então, esses bolsistas, eles também fazem, esse ano eles estão fazendo, desenvolvendo experimentos, eles têm que estudar junto sob a orientação, né, inclusive da professora Ivone, que é física, química. Eles desenvolvem, por exemplo, experimentos, eles têm que estudar sobre aqueles experimentos, eles têm que selecionar o material, né, e depois eles fazem, igual você está aí apresentando o grupo, os alunos têm que, ó, o nosso experimento é sobre reações químicas, né, então eles fazem toda a etapa e é filmado, né? E é postado também. Então, é um material que a gente produz também, um material de pesquisa do professor, do aluno e do público em geral. Né? Um outro aspecto assim, bastante interessante, que os alunos do ensino médio, que eles vão na escola, fazem uma enquete, por que que o céu é azul? Né? Uma pergunta. Aí os bolsistas vão procurar um pesquisador, um físico, né, para responder essa pergunta. Né? Então, são perguntas do cotidiano, né, e coisas que estão ligadas à nossa vida. né, que o objetivo é isso também, né, que sempre os planos curriculares nacionais enfatizam a questão de tornar o aluno crítico, tornar o aluno, quer dizer, levar esses conteúdos, né, teóricos para uma parte mais teórica. Então, o que a gente tem tentado mostrar com isso, que é possível, né, mostrar que esses conteúdos, né, claro que precisa ser mudados os planos curriculares, mas, né, serem melhorados, mas que tem muita coisa a ver com o nosso cotidiano, né? Então, é isso que a gente procura desenvolver nesses projetos também. Eu parabenizo pelo trabalho. Eu, como estudante de história, estou agora no meu último ano cursando e estudo história, não para substituir o Toninho lá, que é muito melhor professor, tá certo? Mas para manter o aprendizado, né? O aprendizado continuado. E o que você lê sobre os PCNs hoje nos cursos é exatamente isso, é tirar o aluno só da teoria, mas fazer a correlação com o seu cotidiano, principalmente nos ensinamentos de história e geografia. E o trabalho de vocês está totalmente alinhado com esta necessidade. Mas é um trabalho que eu falo que é de formiguinha, porque aí fica o lado do professor. Tem muitos professores que querem, né, também, né, há um objetivo, quer dizer, esses cursos de reciclagem, mas não dá muito aparato para o professor desenvolver esses trabalhos, né? Porque a sobrecarga, não só de serviço, como de tempo para preparar a aula, é extensa, né? É uma coisa subhumana. Então, ele sempre precisa da colaboração. Mas a gente tem feito bastante coisa assim. Por exemplo, na Sebastião de Oliveira Rocha, né, que é uma escola ali bem central, nós estamos desenvolvendo com professores do Instituto de Línguas lá, por exemplo, a questão, né, que eu acho que é uma coisa bastante, o processo histórico, eles que nos determina, eles que nos dá o nosso legado, né, de onde nós éramos, para onde nós vamos, né, e onde nós estamos. Então, a gente está desenvolvendo um trabalho muito interessante com a professora de italiano, né, por exemplo, Florença, na Itália, é o berço de quem? Leonardo da Vinci. Então, ela está desenvolvendo todo um trabalho, tudo sobre essa cidade. Né? Então, quer dizer, a gente está levando também cultura, conhecimento, né? Vários outros aspectos. Né? Nós vamos fazer mais um intervalo. Dentro de alguns minutos estaremos de volta com mais um bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje com a nossa querida amiga e professora Nilcideia. Shut up and let me go. This hurts, I tell you. Voltamos com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista pela Rádio UFSCar 95,3, Escute Diferente. O Grazi e os outros alunos da sala, que regiões escolheram e quais as cidades? Bom, se você tem essa informação, sim. Né? Sim, tem. Os outros escolheram as demais quatro regiões, que são Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e Norte. Aí, mas eu não lembro de todos os municípios escolhidos, só sei que Búzios foi escolhido. Sudeste, região Sudeste. Sim, mas os outros, infelizmente, não. Pô, vocês só escolheram cidade legal pra ir, hein? Com certeza. Grazi, no seu caso. Vamos viajar, né? Boa. Que de repente, um dos objetivos, né, que a gente espera conseguir, né, pro melhor trabalho, né, e a cidade escolhida, que eles possam, todos os 40, 45 alunos, que a gente possa conseguir um financiamento para eles visitarem a cidade. Né? Isso também é mais uma motivação. Né? Graça, qual foi o critério para a sua escolha, no caso da cidade de Gramado? Inicialmente, eu gosto muito da região sul. Tenho uma grande afinidade e gosto bastante. Mas aí depois eu fui pesquisando as regiões, os municípios de lá, e eu escolhi Gramado por ser muito encantadora, como você já citou, pelas ruas floridas, arquitetura, também pela economia que é voltada principalmente ao turismo lá. Foram esses fatores, mas assim, não é uma cidade só assim, para você visitar, passear, mas é uma cidade que tem uma história muito interessante, a arquitetura é muito interessante e lá o turismo é... Você está no... Segunda série? Primeira série. Mas ela fala com tanta propriedade, né? Dá gosto de ter uma nome dessa. E você tá afim de ir lá também para encher a pança de chocolate? Ah, com certeza. Já foi, já foi. Dito que lá tem um chocolate. O que você... Quando começou isso? É bom pra caramba. Até eu queria ir. Quando vocês iniciaram o projeto, o que vocês têm e como que funciona o método de avaliação desse projeto? Como que o professor está fazendo isso com vocês? O projeto foi iniciado em junho, né? Antes do ano passado. Não. Quer dizer, desde o ano passado. Ah, sim, o primeiro ano sim. Mas desde o ano passado, né, que a gente já vem alinhavando esse projeto. Né? Mas começou com a gente no primeiro em junho, por aí. E nós fazemos assim, uma divisão de grupo. E semanalmente, cada grupo tem uma reunião. E nessa reunião eles pesquisam, vão desenvolvendo o seu projeto através dos estudos. E nessa ideia, com relação a tá levando esses alunos nesses lugares, nessas cidades que eles escolheram. É lógico que vocês vão escolher uma só para levar, né? Não vão querer visitar as cinco cidades, né? Uhum. Como é que vai fazer para escolher a cidade, o objetivo, o local que vocês irão visitar, se por acaso sair esse financiamento para vocês estarem levando esses alunos para lá? A gente pensa, primeiro, qual seria o melhor trabalho, porque assim, a gente sempre tem um critério, né? E alguns critérios são realmente todo um comprometimento, todo um levantamento com dados, né, teóricos, e também com essa troca de informação, né, porque é uma rede social o blog, né? Essa troca de informação, então a gente vai ver qual grupo, né, que melhor representou aquela região escolhida. Esse será o critério. Né? E aí, essa turma, né, se tiver dois melhores, mas eu acho que é um pouco impossível. O Instituto, a gente trabalha também com os projetos pedindo dinheiro para a FAPESP, para o CNPq, né? Um instituto dentro da USP, né? Mas que ele não tenha, tanto que a gente não tem nem funcionário, tem duas secretárias, né? Agora tem a jornalista. Grazi, com relação ao andamento do projeto, o seu grupo e os outros grupos, como você avaliaria o andamento com relação ao seu grupo e os outros grupos? Tem grupo que está bem adiantado, tem grupo que já está um pouquinho para trás, o pessoal está empolgado ainda, ou o pessoal está desistindo? Não, o pessoal está bem empolgado, está se empenhando bastante, só que eu não sei como que está os demais grupos com relação ao seu projeto. Mas o nosso, já coletamos todos os dados do município, está tudo certo, tudo em papel. Agora falta as coletas de mais profunda, assim, avaliar outros critérios, mas os dados sobre densidade da região tá. Basicamente, vocês vão tirar todos os dados possíveis daquela cidade. Sim, todos os dados possíveis. E tudo de fonte... A gente vai conhecer as... de fonte segura. Fonte, por exemplo, fontes oficiais. Sim. Você entra, como você disse, você entrou no site da prefeitura de lá, você coletou os dados da prefeitura, está esperando a resposta do prefeito. Né? De repente, qualquer coisa aí, a gente poderia estar até tentando, né, entrar por meio da direção da escola, né, conversar com a Guadalupe, ver se ela não intermediaria esse processo. Que, se você falar em nome da escola, né, em um projeto, essas coisas, eu acho que, de repente, os caras... Né, porque eu não sei, eu nunca fui para aquele... A única cidade que eu fui para lá foi para Santa Maria para fazer um congresso lá na universidade lá. O resto das regiões lá eu não conheço. Eu não sei como é que... É, nós pensamos também. É meio arredio, assim. Eles não gostam muito, assim, de paulista, de gente aqui de cima. Então, mas a gente também pensa em acessar a Secretaria de Educação, né? E em relação aos alunos desistir, desestimular, a gente não tem isso. Primeiro... Porque o que a gente procura também nos projetos da USP é melhorar a qualidade, claro que do aluno, né? Melhor nota, né? Melhorar os índices. Então, assim, o que todo esse material, todo esse conteúdo, todo esse trabalho está atrelado ao plano curricular para aquele determinado momento, para aquela série. Então, os alunos, por exemplo, cada etapa é o que eu coloco para o professor. A professora não tem que se preocupar em dar uma prova oficial. Por exemplo, a coleta de dados sobre ela mostra muito mais, talvez mais uma melhor aprendizagem do que se você colocar uma prova lá, né? Então, por exemplo, quando eles vão fazer o levantamento, né, dos dados, né, sobre população, clima, costumes. Então, quer dizer, todo esse processo o professor vai recolhendo esse material escrito e vai dando nota. Eles já estão desenvolvendo habilidades para chegar ao conhecimento. Para o conhecimento. Né? E hoje em dia o sistema de avaliação ele não é mais só baseado numa prova escrita. Uhum. Como há 20, 30 anos na época que eu fiz o colegial. Hoje em dia o sistema de avaliação ele é chamado de avaliação global. Que a Secretaria de Educação colocou há uns 10 anos atrás aí, com a reforma da educação. Então, você não tem que olhar o aluno só por um tipo de avaliação. Você tem que olhar o aluno no total. De repente, ele progride numa determinada área, mas não progride na outra. Peraí, vamos ver o global desse aluno. O que está acontecendo? Vamos corrigir essa falha. Eu também, assim, trabalho bastante, sou responsável muito pela questão do planejamento. Eu tenho um grupo no CNPq sobre planejamento e avaliação de ensino. Uma das coisas que a gente observa muito, professor, é que o professor dá uma coisa e avalia outra. Esse é um grande gap na nossa educação, né? Uma grande fenda, uma grande falha, né? Ou então o professor dá uma coisa e ele vai cobrar isso daqui. Então a gente, dentro dos aspectos da abordagem psicológica da educação, o feedback tem que ser imediato para o aluno, né? Porque ele pode corrigir o erro. Por exemplo, para ter uma ideia, o aluno que escreve mal nesses projetos, mesmo que a professora Rita já corrigiu e tudo, quando a gente vai fazer, por exemplo, nos brinquedos e brincadeiras, que eles tiveram que escrever uma história em quadrinho. Não tinha muito erro de português. Então, o que a gente fez? A gente tenta com os recursos, né, lá digitais, tentar arrumar esses erros. Mas nós voltamos para aquele grupo de aluno, demos para a professora Rita, para ela mostrar para ele, para a Ana Paula, desculpa, professora Ana Paula, professora de português, e o CNM. O Rafael, né? Quer dizer, onde que o aluno errou? Então, mostrar pra ele, olha, aqui tava um erro e a gente corrigiu, porque não vai colocar num CD-ROM, né? Pra ser postado no portal, tá no portal da Secretaria de Educação, com erro. Então, a gente devolve esse feedback. Então, assim, a preocupação é sempre nesse sentido. E quando eu conversei com o professor João Carlos, é sempre no sentido de que aproveitar todas as reuniões, tudo que o aluno faz, né? Inclusive, motiva mais aqueles alunos que têm mais dificuldade, né, para estar criando tipo uma avaliação sistemática. Eu pedi licença, meu Zidane, para a gente fazer mais um pequeno intervalo. Dentro de alguns minutos a gente volta com a nossa conversa aqui sobre esses projetos que estão sendo realizados na Escola Jesuína em parceria com a USP. Thank you. diamante, já desvaste bonia. Acordei de manhãzinha pra fazer tai chi chuan. Que maravilha é fazer tai chi chuan. Movimentos leves que controla a energia ti. Diamante, já desvaste bunhã. Acordei de manhãzinha pra fazer tai chi chuan. Que maravilha é fazer tai chi chuan. Movimentos leves que controla a energia ti. Trazidos da escola Yan para fazer a tua mente rir, anunciando outro amanhã, outro lugar onde se possa ir. Salve meus mestres xamãs, salve meus mestres, os meus mestres xamãs. Salve meus mestres xamãs, salve meus mestres, os meus mestres xamãs. Outro dia diamante, já desvaste bunhã. Acordei de manhãzinha pra fazer tai chi chuan. Que maravilha é fazer tai chi chuan. Movimentos leves que controla a energia ti. Trazidos da escola Yan para fazer a tua mente guia, anunciando outro amanhã, outro lugar onde se possa ir. Salve meus mestres xamãs, salve meus mestres, os meus mestres xamãs. Salve meus mestres xamãs, salve meus mestres, os meus mestres xamãs. Estamos com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista pela Rádio UFSCar 95,3, Escute Diferente. Então, nós falávamos aqui, a professora Nilcidaia falava sobre o ensino propriamente dito, né? Que existem algumas falhas, que é preciso que se faça um trabalho junto ao professor nesse sentido, né? Mais com relação à didática, etc. E nós temos aqui o Arnaldo, que é executivo da empresa Latina, e que poderia nos contar um pouquinho como é que esses jovens estão chegando à indústria, em termos de conhecimento, Arnaldo. Olha, a sua pergunta é muito interessante e destaca o que foi mencionado da necessidade do feedback, principalmente na questão de português. Você nota na contratação de pessoas jovens para cargos iniciantes, que elas carregam o vício da internet. Então, uma coisa é você dizer com certas abreviaturas, ou mesmo você num blog usar algumas abreviaturas, e outra é no seu cotidiano você escrever de uma forma não adequada, tá certo? E forma não adequada não é falar com palavras difíceis, e sim falar de maneira correta, e sim escrever de maneira correta. Então você nota isso e as pessoas, às vezes, você dá o feedback para elas e você tem que explicar como escreve, onde ela deve buscar algo para usar como um padrão, para ela não copiar e colar, mas para usar como referência. E aí você vê a pessoa se desenvolvendo, né? Então é extremamente importante. Parabéns pelo feedback, porque os alunos precisam desse feedback. E você tem toda a razão. Como é que um professor com 45 alunos consegue dar feedback individual? É impossível mesmo. Senhor Reinaldo, nós já detectamos esse problema há muito tempo. Não só com relação ao português, mas com relação também à matemática. Inclusive, o Brasil, ele tem índices muito ruins, índices internacionais muito ruins, principalmente na área de matemática. E o governo está tentando corrigir isso. Não estou tentando meter o pau no governo aqui, mas a gente... ele está tentando fazer alguma coisa. O negócio é como vocês disseram, a gente tem 40... Tem sala de aula lá que a gente tem 50 alunos na sala de aula. Tá? Fica difícil trabalhar. Mas a nossa escola agora aderiu a um projeto que vai ser financiado por duas instituições financeiras de grande porte aqui no país, que vai respaldar toda a área pedagógica da escola e vai reestruturar isso com a anuência do governo, da Secretaria de Educação. E esse projeto, ele vai envolver todas as áreas. Todas as áreas vão ter que trabalhar juntas, visando o quê? Isso que o senhor acabou de dizer aqui pra gente. A correção, ou fazer com que o aluno conheça melhor a língua que ele fala. Que ele conheça e que ele aprenda alguma coisa, pelo menos, né? E que ele aplique o que ele aprendeu, tá certo? Não só... As duas áreas que foram eleitas para a gente poder trabalhando nesse projeto é o português e a matemática. Porque se o senhor também pegar os alunos lá e pedir para eles fazerem, para aluno de 7ª, 8ª série, pedir para fazer uma porcentagem, ou mesmo alunos já do 2º, 3º colegial, pedir para eles resolver uma equação de Bhaskara, uma equação de 2º grau, a decepção é muito grande. É porque eles são os analfabetos funcionais que a gente fala, né? Eles passaram pelas disciplinas, né? E aí a discussão é imensa sobre educação, a questão da progressão. Isso. Né? Até o final do ano discutindo. Mas eu acho que, tipo assim, as iniciativas, né, pela minha própria experiência de pesquisa enquanto pesquisador, que o trabalho é no locus, com o professor. Porque não adianta os burocratas da educação estar lá ditando as normas. Porque nós verificamos que é uma coisa, tá mal, nossos índices estão muito mal. Mas o que a gente observa, que o que tem, que o professor está dando nos planos curriculares, quando vem as provinhas de matemática, é totalmente, não tem nada a ver o conteúdo com o que foi pedido nas provas. Exatamente. Então, nem o professor, esse ano teve provas lá da matemática, que nem o professor tinha uns 5 questões. O professor conseguia fazer no tempo hábil que eles deram, 2 ou 3 questões. O professor... É, então, quer dizer, não adianta botar os burocratas lá para estar ditando as coisas para a educação. Né? E como você falou, por exemplo, o Jesuíno de Arruda, ou as escolas hoje de São Carlos, as escolas das regiões, recebem alunos com diferentes backgrounds, com diferentes tipos de educação, que aí vem a questão da educação, não só da família, né, o sistema de criação. Né? Então, quer dizer, o senhor pega uma Grazi, o senhor pega uma criança sem estrutura nenhuma, um aluno do primeiro colegial sem estrutura nenhuma. Né? Ou alunos que vêm com déficit de aprendizagem desde lá da primeira série. Né? Então, estão todos dentro desses 45. Já é um bom motivo para reduzir o número de alunos. Né? Uma questão de bom senso. Já que a gente tem que trabalhar com uma clientela tão diversificada, não há como trabalhar com 40 alunos numa sala de aula. Né? Eu acho que é humanamente impossível, pelo menos fazer um trabalho, para que se possa fazer um trabalho decente. Né? É uma coisa impossível. Grazi, deixa eu... só uma comparação. A sua sala antes e depois do projeto, em termos de sala de aula mesmo, de aprendizagem, disciplina e tudo que envolve uma sala de aula. Bom, muda sim, bastante. Porque tem uma grande diferença em você dar aula assim, dentro da sala de aula, aquela coisa bem... comum, e você diversificar dando um projeto que incentiva e motiva os alunos a buscarem o conhecimento. Então, muda bastante, os alunos ficam bem mais interessados, sim. os alunos não querem mais saber de sala de aula, aquele X e lousa, né? É X e lousa. Querem algo mais. Infelizmente, a gente não pode dar algo mais. A gente também tá com as... Os professores também estão com as mãos e os pés amarrados. Entendeu? A gente, basicamente, existem normas e regras que qualquer coisa que você for fazer diferente na escola, você tem que justificar com 15, 20, até um mês de antecedência. Tá? Então... Mas assim, mesmo assim, a gente procura, às vezes quebra as regras e faz. É, né? Que nem o que você e o professor João fizeram essa semana com a gente. Colocaram quantas classes? 6 salas. 6 salas dentro de um teatro e deram uma aula que foi excelente, muito, muito diferente, excelente, sem livro, sem lousa, sem nada. É. E fizemos... Mas aí eu vou fazer uma ressalva. A gente não pode esquecer, apesar de toda a tecnologia da internet, a gente ir lá, copiar... Copiar e colar, mas nós precisamos sim dos nossos livros, precisamos consultar trabalhos científicos. Nós não podemos cair na questão do palavreado. Né? Então eu acho porque que isso o professor tem que sempre... Porque a internet tudo é muito rápido, as coisas vêm muito rápido na sua mão. Então o aluno, por isso ele não quer ler. Por isso a grande dificuldade, acho que o grande problema do nós brasileiros é que a gente nunca foi desenvolvido a cultura da leitura. E agora, com as coisas muito rápidas, com a globalização, acho que isso dificulta muito mais. E o professor João e eu também agora, nós estamos desenvolvendo um blog, do professor João já está bem mais adiantado que o meu, porque tudo que a gente fala dentro da sala de aula, a gente manda, pede para os alunos irem buscar a complementação nesse blog. Lá, já, geralmente, a gente coloca tudo em termo, tudo, assim, eu coloco artigos científicos, e o João também coloca. Pra quê? Pra gente poder estar introduzindo a linguagem científica também pros alunos. Quem sabe a gente consegue desenvolver uma linguagem científica, porque o nosso país não tem aquela coisa de ciências, né? E isso cai bem aquilo que você falou. Leitura, ninguém quer saber mais de ler. O cara quer pegar tudo pronto, mastigadinho lá e acabou, né? Infelizmente, nosso tempo está se esgotando e eu gostaria que a professora Nelcideia fizesse aqui as suas considerações finais, né, sobre essa nossa conversa na rádio. Eu acho que a gente colocou assim, várias coisas, né, que isso aí poderia ser debatido, como o professor Clésio colocou, né, em não sei quantos programas, mas eu acho que nós levantamos... aspectos importantes, que nós não viemos aqui só para divulgar o trabalho, mas também a opinião de diferentes pessoas, do professor, do aluno que participa, né, da visão dele, né, e está colocando, eu acho, e eu vejo, né, com uma perspectiva futura, cada vez mais, né, as redes sociais, a internet, ela tendo um papel fundamental na educação. Mas desde que nós trabalhamos junto com os professores para que eles possam também manter a qualidade, porque nós sabemos que qualquer coisa pode ser colocada na internet. Né? E uma das nossas grandes preocupações na questão do blog é quem que vai entrar lá também, que essa discussão ainda não tive com o professor João Carlos. Né? Para uma pessoa chegar lá e não colocar denegria, a imagem de alguém, né? Alguma coisa nesse sentido. Né? Então a gente tem... nós temos que ter uma preocupação, né, de estar colocando também não só a questão da aprendizagem, mas também que sirva de ensinamento para novas gerações, para novas escolas, né? E assim vai aumentando o fluxo para que copie, né? Nós teremos assuntos para mais alguns programas, né? Então fica o convite, né, para a professora Nelcideia para que esteja aqui conosco em outras oportunidades. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Tá? Foi um prazer. Ficamos muito satisfeitos com a sua presença. Foi um programa muito, muito ilustrativo. Gostaria de agradecer também aos trabalhos técnicos do Eduardo, né, do Eduardo, que é um grande amigo nosso também, tem sido muito paciente conosco. E é isso, amigos. Estaremos de volta com vocês no próximo sábado, às 13 horas. Aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente.